A galera do Tarião, o quê? Então vale, é! Maione CDs, Léo CDs, hoje estourado. Alô, Bruno, alô, Josélia, tamo junto. Vai, meu filho! E bem-vindo, fica à vontade. Aqui é o que tem o seu valor, a gente não tem besteira, nós chama. Aqui é Caio Silva pra tocar no seu pato. Fica à vontade, aqui é o interior. Ideia de gente bonita que tem o seu valor, a gente não tem besteira, chama na atenção. É Caio Silva pra tocar no paredão. A galera do interior. Respeita meu povo que vê. A galera do interior é foda. Bora tomar uma aqui pra beber. A galera do interior é foda. Respeita meu povo que vê da hora. A galera do interior é foda. Que bora, que bora. Aracaju é foda. Um abraço a dona Alba Vitória, tamo junto. Tome multimarcas, galera do Açaí mais expresso. E bem-vindo, fica à vontade. Terra de gente bonita, tem o seu valor. A gente não tem besteira, não chama. Aqui é Caio Silva Ferraz pra tocar no seu pato. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, no paredão. A galera do interior é foda. Bora tomar uma e bora beber fora. A galera do interior é foda. Olha que esse é tá meu povo que vê. Bebê não tem hora. Ei, é, é, é. Babiguita vai, vai.